Uno, serviço radar encerrado. Salvador, bom dia, eu vou 1897, tá falando. Bom dia, 1897, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o 3, 1897. Salvador, tá... 3171, portão 62 autorizado, pushback acionar, chame o táxi. Está 6570, mantenha presente PROA, limite ao localizador. Mantenha PROA, limite ao localizador. Também 570, desce para 3.000 pés, ajuste no 099. Paulo Salvador, bom dia, Xané 62, 1-1, informação Juliette, solicitando o nível 340 para o Rio 360 para o Galeão. Oi, Xané 62, 1-1, agora são as chances que o senhor invariu para Jacob aqui. Pode aguardar. Repasse estabilizado. Solo Salvador Web 5898, na 5 para puxar o estacionamento. Web 5808, autorizado para o estacionamento, repasse pronto para o táxi. Autorizado, reporta na táxi do Web 5808. Ok, 19, descida para 3000. APSA 6570, para o localizador curva direita, PROA 045, reposta estabilizada. Direita, PROA 045, estabilizada no localizador. Solo Salvador, muito bom dia, Gol 904, está com a Juliette, autorização Galeão. Gol 904, aguarde cópia, saída prevista da El. Da El. Localizador, Gol 9085. Gol 9085, completa aproximação, chama a Torre 1 no 895. 2895, Gol 9085. APSA cargo 6570, desce para 2000 pés. Vai para 2000 pés, já está pesado na final de ADS. Ok, então vai guardar o seu F508. Então, desce para 4 mil pés, que é negar 1 no 0 no 9, chegada bom. Tan 3153, como copia o controle Salvador? Agora alto e claro, perdemos contato com o centro Recife, nivelamos no 160, vamos passar Lagoinha. Gente, Tan 3153, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, NH10 no 9, chegada bom. 4.019, bom, 3153. Autorizado 360 para o Galeão. Pela Upper Zulu 10, 10 MAP, depois plano de voo. Decola da 10, com curva direita, Dael, Leda Blitz 54, 26 transponder. E o controle 1208, o Chané 6219. O Chané 6211, com o treinamento correto, reporte posicionamento. Chamará posicionamento. Para o táxi, TAN 3171, 214 a bordo, 410, Galeão. TAN 3171, reporte pronto para o táxi. Tá pronto. TAN 3171, autorizado táxi Pate 1, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, QNH1009. Gente. Táxi via Pátio, Índia e Alfa no Ponte Vera, 18.95 a torre, bom dia. No 804, vamos para a cota? Uma cópia, o... O Eberbach. O 1804, autorizado até o Galeão, via Upper Zulu 10, até SMAP, após conforme rota do plano, nível 360, saída da EL, Leda Bridge. Pista 10, após decolagem curva direita, aciona transponder 5425, frequência do controle 120.8. Autorizado Galeão, 360, com a Upper Zulu 10, após o mapa, após conforme a falta do plano. Decola Natael, Leta, 10, decola dando 0, curva direita, 5425, transpondo 208, controle, 204. O 1804 é da El Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Afirma que da El Leda Bridge, 204. O 1804, fechamento correto, reporte para o posicionamento. Preparar. Fala Salvador, bom dia, 19085, lembrou na frente. O 1985, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Alfa, reportará para ingresso da Juliette, 9085. Delta, Mercy, 70, Daytona, Golf, Zero. Chamei a 570, autorizado táxi. Alfa, reposto para ingresso da Juliette. Positivo Alfa 6570, autorizado Alfa, Kilo. Autorizado direto do Natan 3153, reposto estabilizado no localizador. Portamento do localizador, sensador em Rio 3153. Tá livre então, Juliette para o 05. Juliette 05, não, 08. Pronto, o táxi 058-08, 73, 4 horas e 49, atendendo com ficha. Após a passagem 737 da companhia, prossegue em frente, Índia no ponto de espera, chama a torre 108. E o altímetro agora no 020. Em frente na Índia, ponto de espera 1895 no 020, F508. Bom dia, 3171 da TAM decolado, livra 1600 pés, pressão da EL. Então, 3171, contato radar, sobe mantenha 300, voa Leda, após 2000 pés. Após 2000 pés, direto Leda, TAM 3171, subindo nível 300. Meia 570, ao ingressar no pátio 3, atende com o sinalizador. Sente a meia 570, saúde. Salvador 3171, desvia a direita pro A2 50 por 8 milhas. São 3171, ciente dos desvios após voa Leda. Após desvios, voa Leda, tá? 3171. Antes de 307, não retornou ao Freud Leda. 3171. Controle Salvador, o Web5808, chegou na sua escuta? Web5808, contato com radar, saída árvore, sobre a polícia de voo 360. 360, Web5808. Estabilizar localizador 3153, Campo Avista. Então, 3153, centro, Cami Torre, 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 3153. Então, 3859, essa notificação, chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Antônio, podia confirmar a frequência da torre para o 3153? Então, 3153, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Controle, pode aprovar a boa Web5808 devido a condições meteorológicas? Afirmativo, Web5808. Vou agora, Web5808. Oceané 6211, autorizado para o feedback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador, muito bom dia, está 3. 153. Portão 3153, autorizado táxi até o pátio 1 no portão 06 via Alfa Juliette. Alfa Juliette no portão 06. Portão 3171, chame centro Recife 125-1, alterna 133-25. Tan 3859, desce para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, 1020, Tan 3859. Tá, 3597, ciência da informação Lima, confirma? Tá, 3597, aguarde cópia. Chame Centro Recife 126-0, alterna 128-8. 260-288-5808, pode ser. Três 859, desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado o sinal do procedimento ILSX e reposta estabilizado no localizador. 2000 pés, e reportar estabilizado no localizador. 3:50, o POB é 818, alterna de ponto. Canaé 6211, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, na frequência 118.95, QNH 1020. Afirmo, Canaé 6211. Pronto para a cópia? Capitão 3597, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 380. Saída Arbor, transição Elefa. Pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5436. Frequência do controle 120.1. Então, 3517, cotejamento correto, reporte por estacionamento. Total 9910, essa é a identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, com a Mari, total 9910. Bom dia, trip 5514, sente na informação Lima. Cinco, cinco, no quatro, prossiga. Sente da Lima, autorização para Aracaju, nível 130 e se possível sair da Conde, senhores. No momento não possui o seu plano. Aguarde sua coordenação, por gentileza. Guardando, muito obrigado. Solo, gol 1804, está no 10, tudo bem, está na minha. O 1804, autorizado por estacionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, 04. 59. Então, 3859, ciente, chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Obrigado. Então, 3859.